Rádio Ash, sejam bem-vindos ao Cubo. Na emissão de hoje, na primeira hora, vamos fazer uma primeira parte de destaque ao Festival Paredes de Coura. Na segunda hora vamos ter um especial ao último álbum dos Queen of Stone Age americanos, é o sexto álbum de originais. tema de abertura Cúbico, Swind and Sleep Like a Sharp, dos Unkno Mortal Orchestra, que atuam no Paris Square no dia 14 de agosto. O projeto é do multi-instrumentista e songwriter Ruben Nilsson e é uma tela psicadélica saturada de groove e emoções. Nilsson escreveu este último álbum, 2, durante uma digressão cujo calendário o fez tremer pela sua saúde e sanidade mental. 2 reflete a vida de Nilsson na estrada, um turbilhão emocional que inspirou composições surrealistas de solidão, amor ou desespero. Estamos já com o tema So Good at Being Trouble. Resta-me dizer que estas bandas que vão aqui todas rodar, algumas já tiveram destaques alargados. Hoje vamos ter aqui na primeira hora um destaque mais alargado da Palma Violets, que teve um mini destaque no mês passado, mas todas as bandas que vão a este festival praticamente são bandas cúbicas. We'll be right back. Ficam dois para os ingleses Stoy, o primeiro álbum, homónimo, Motoring, e este Make It Mine. O Festival Paredes de Coura, ou apenas Paredes de Coura, é um festival de música de verão que ocorre anualmente ou durante o mês finais de julho ou princípios de agosto na Praia Fluvial do Tubuão em Paredes de Coura. A primeira edição deste festival já foi no ano de 1993 e ao longo dos anos tem vindo a evoluir e a crescer até foi considerado um dos melhores festivais realizados em território português, o que eu pessoalmente concordo e acho que também é um dos melhores da Europa e vale pela beleza do sítio, do lugar e da vila de Paredes de Coura. O festival decorre entre 13 e 17 de agosto, os bilhetes custam 40 euros, se for o caso do bilhete diário, ou então o passe geral é de 80 euros. O cartaz deste ano, não sendo dos melhores, já tivemos melhor, mas é bastante apelativo. Temos finalmente os Knife em Portugal, o regresso do Jack on the Bunnymen, temos Justice, infelizmente é DJ7, temos os belíssimos escoceses Velen Sebastian, temos Alabama Shakes, temos Jot Chip, Calexio, The Horrors, The Vaccines, Palm Violets, que já vão passar daqui a bocado, os Oh No Mortal Orchestra, Cold Cave, finalmente em Portugal, Little Boots, entre muitos outros. São 4 dias de música e também temos bandas portuguesas, Discotexas Band, O Bisonte, Sensible Sockets, Mullinex e Glockenwise. Para mais informações, se quiserem informações mais detalhadas, podem consultar o Facebook do festival ou o seu sítio oficial na web. Make It Mine, do Stoy, são bastante novos, só têm um álbum e já estiveram cá recentemente no festival, salvo erro, Super Rock, Super Rock. Voltam para Paredes de Coura. Estamos já com Cold Cave, é o apelido para a música de Wesley Hey Soul, tem sede em Los Angeles e Nova York, e cuja música é descrita como uma colagem de dark wave, ruído e synth pop. Os Cold Cave foram fundados em 2007 por Wesley, ex-vocalista de bandas de punk e hardcore como os Jive Up The Ghost e uma banda também chamada que teve mais sucesso, Some Ghost. Os Cold Cave representam o primeiro empreendimento de Wesley em instrumentação, portanto ele era só vocalista, começou a aventurar-se nos teclados. Depois de alguns lançamentos iniciais independentes e mais obscuros, ele assinou com a Matador Records e relançou ao alto o seu álbum de estreia, que tinha sido uma edição de autor, Low Comes Closer. Ele antes tinha já feito uma compilação de singles e e de temas editados em coletâneas, e em novembro de 2009 teve uma reação da crítica finalmente bastante positiva e catapultou a banda para uma exposição muito maior. Tocam no dia 16 de agosto. Fica este People Are Poison, que é do último single lançado pelos Cold Cave. Avizinha-se que em breve sairá mais um álbum de originais. We'll be right back. People Are Poison e este Confetti, dois temas para os Cold Cave, que depois de já passarem por muitos festivais de gabarito internacional, como nos Estados Unidos o Festival de Coachella, mas aqui na Europa já foram a Primavera Sound em Barcelona, finalmente a chegarem a um festival de porte cá em Portugal, como é o Festival Preço de Cora. Passagem agora para o destaque desta primeira hora, um destaque mais alargado. Vamos ficar a conhecer o álbum 180 dos ingleses Palma Violets. Já tinha dito há bocado, mas este Cold Cave, para quem não sabe, quem estiver interessado, pode ir no dia 16 de agosto. Os Palma Violet são uma banda inglesa, mais concretamente de Londres. A banda foi formada em 2011, é uma banda bastante jovem e tem uma parceria musical de dois vocalistas, o Samuel Flyer e Jason Shealy. A produção musical da banda baseia-se principalmente em indie pop com algum rock de garagem e psicadélico à mistura como influências. Os Palma Violets viram o seu álbum de estreia e o primeiro single retirado desse álbum, Best of Friends, ser eleito pelo jornal conceituado em inglês New Musical Express como a música do ano para 2012, o que levou a catapultar a banda para o mundo. Este álbum de estreia, 180, foi lançado em 25 de fevereiro deste ano e logo pela mítica gravadora Rose Trade, que tem sido um verdadeiro hype em apostas de bandas como estes, que é uma banda promissora, e entre muitas outras. Tocam no último dia do festival. Para já vamos ouvir quatro temas, são este que já está a rodar de fundo, All the Garden Birds, depois vamos ficar com Best of Friends, o hit single, e depois temos mais dois temas, I Found Love e Sleep Up for the Cool Cats. Rádio AS, programa Cubo, deixem-se ficar até à meia-noite, vamos estar aqui na vossa companhia. Na segunda hora ainda vamos conhecer algumas bandas que vão ao festival que começa esta semana, o outro festival, também mítico já, nem que seja pela piscina, que é em Barcelos, estamos a falar de milhões de festa, e também vamos ficar a conhecer o último dos originais dos Queens of Stone Age. Yeah.

pausa no destaque ao álbum 180 dos ingleses Palma Violets, que tocam no último dia do Festival de Paris Cora, passagem por uma banda que já tem rodado bastante aqui no Cubo, também vai marcar presença em Paris Cora, são os The Vaccines. Vamos ficar com dois temas, este No Hope, que já está a rodar, e depois vamos ficar com Teenage Icon. Could get that rap from someone else, and I could make an observation if you want the voice of the generation, but I'm too self-absorbed to give it clout, and I don't really care about anybody else when I haven't got my own life figured out. 'Cause when you're young and bored and 24, I know I am slow, self-harm. de Vaccines, ficaram duas, este Teenage Icon e lá atrás No Hope. Estamos já com os Veronica Falls, são uma banda de pop indie formada em Londres, Reino Unido, em 2009. A banda é composta por Roxanne Clifford e James Oar, tanto nas vozes principais como na guitarra, Marion Erben na guitarra e baixo, e ainda Patrick Doyle na bateria e nas vozes de apoio. Os Veronica Falls, o quarteto noise pop, foram a banda revelação do Arm-Up da Vodafone, que se realizou no Porto. É a segunda vez que vêm a Portugal, voltam para o festival principal em Paredes-Coura, vão mostrar ao público português porque são considerados uma das mais importantes formações de rock indie da atualidade. Eles tocam no dia 15. Vão ficar quatro temas deste álbum, que já foi lançado em finais de 2012, mas só apareceu no mercado em 2013, Waiting for Something to Happen. Este álbum é o segundo álbum de originais, o anterior é 2011 e é o homónimo Veronica Falls. Fica este Teenage, ainda vamos ficar depois com mais três temas, Falling Out, Shooting Star e Tell Me. Voltamos a lembrar que Paredes-Coura vai se realizar entre 13 e 17 de agosto, bilhetes a 80 euros para o passe geral e diários a 40. Vão ficar aqui, vou dizer mais algumas bandas, ainda não as disse todas. DuckTales, realmente o cartaz também é bastante extenso. DuckTales, DeLorean, os espanhóis que têm crescido bastante nestes últimos 3 anos. Everything, Everything. Vamos ter um live de John Talabot. Ainda vamos, os portugueses Black Bombay vão regressar a Paredes-Coura. Bombino, que é a nova coqueluche do Mali, entre muitos outros. Ainda vamos ter The Two Bears, Caléxico, e uma banda que tem rodado aqui bastante no Cubo, principalmente no início do Cubo, finalmente a estreia em Portugal. Estou a falar dos Citizens. está apresentado o álbum Waiting for Something to Happen, 2013, dos Veronica Falls, que atuam no dia 15 de agosto no Festival Paredes de Coura. E também é o final da primeira hora do Cubo. Vamos acabar com o destaque desta primeira hora, 180, dos Palma Violets, que tocam no último dia do festival. Os Palma Violets, que é um quarteto formado por Samuel Fire na voz e guitarra, Shirley Jackson no baixo e na voz, Peter Maywell nos teclados e ainda Willen Doyle na bateria. Na segunda hora, já sabem, destaque alargado para Like Clockwork, o sexto álbum de estúdio dos americanos Queen of Stone Age. Fiquem connosco, Rádio AS, programa Cubo, até à meia-noite. Programa Cubo, segunda hora, primeira meia hora desta hora vai ser dedicada mais uma vez ao festival que se vai realizar em Barcelos, milhões de festa, e depois a outra parte vamos fazer aqui um destaque ao último álbum de estúdio dos Queens of Stone Age, que recentemente regressaram ao nosso país depois de um hiato de meia dúzia de anos, se não me falha a memória. Para já vamos arrancar com uma banda que vai estar então em Barcelos no Festival Milhões, são do Porto, já têm rodado por aqui, chamam-se I and Macumbas. Chama-se I Am Macumbas, o tema chama-se Crystal Jump e é uma versão dub. Já então no próximo dia 25, 26, 27 e 28 de julho, no Parque Fluvial de Barcelos, o Milhões de Festa para o ano 2013. As bandas são mais portuguesas, é um festival mais económico devido se calhar à crise, mas não deixa de ser um bom festival, tem bastante variedade, entre eles vão lá estar os 10 mil russos, White House, que é o novo projeto do João Vieira, DJ Kitten, Evils, Zumbi Zumbi, Orange Goblin, Partisan Seed, tem rodado bastante por aqui, Losers, Hidden Panic, que vamos passar daqui a pouco, High End Macumbas, Austra, Uf Mamut, I Hate God, Givoia, Experience, aqui o músico lisboeta a solo, que costuma tocar a solo, aqui com os amigos e a formar uma big band, um concerto especial que ele vai dar em Barcelos. Portanto, passe geral a 60€ ou então bilhete diário a 30€. estamos já com Jivoia, o tema chama-se Manasha. Thank you. Continuamos com bandas portuguesas, são os lisboetas Rida em Pânico. Vamos ficar com dois temas, este que está a rodar, Tu Dançal, e depois ainda vamos ficar com Parece que Perdeste Alguém, retirado do último trabalho de originais, lançado este mês, que dentro em breve, o álbum chama-se O Homem Elefante, dentro em breve será aqui alvo de um destaque mais alargado. Mais uma banda nacional que tem encontro marcado no Festival de Barcelos. We'll be right back. Parece que perdeste alguém e ainda lá atrás tu dançou. Ficaram duas pós-lisboetas Reading Panic, que vão marcar presença no Festival Milhões de Festa em Barcelos, dias 25, 26, 27 e 28 de julho. Bilhetes a 60€, passe geral ou então diário a 30. Para acabar este destaque com Milhões, antes do destaque alargado dos Queens of Stone Age, fica um álbum que foi destaque alargado há 15 dias, Olympia, dos canadenses Austra. Vamos ficar com duas, este Home e ainda We Become. So We Become, para terminar este destaque ao Festival Milhões em Festa, que se realiza então em Barcelos a partir do próximo dia 25. Agora, a partir até ao final do cubo de hoje, o destaque aos americanos Queens of Stone Age. seems. Sejam bem-vindos então à última meia hora do programa de Clube de hoje. Especial destaque então para o último trabalho dos Queen of the Stone Age, Like Clockwork. Após 6 anos de interregno, a banda de Josh Homme traz-nos este novo trabalho. Formados em 1997, na Califórnia, contamos com 5 trabalhos de originais, o primeiro lançado em 2000 com o nome de Rated, logo após, em 2002, Songs for the Deaf. Em 2005, Alibis to Paralyze, e em 2007, Era Vulgaris. E ao fim de 6 anos, sem qualquer tipo de registro de originais ou qualquer trabalho feito em estúdio, eis que nos chega então Like Clockwork. Começámos por gostar Keep Your Eyes Peeled e anteriormente ficámos com I Sat by the Ocean. A música que nos serve de fundo dá pelo nome de My God is the Sun. My God is the sun. acabamos de ficar com Fairweather Friends. Os Kings of the Night passaram pela última edição do Superbox Perrox, que realizou no passado fim de semana, atuando no dia 20 de julho. Depois de 9 anos sem visitar o nosso país, uma vez que a banda não atuava em Portugal desde a edição 2005 do Festival Paredes de Coura, regressaram agora para apresentar o seu último trabalho. Contudo, não deixaram de apresentar temas dos trabalhos anteriores, tais como No One Knows and Go With The Flow. Like Clockwork mantém a banda no seu registro habitual e os Queen of the Stone Age mantêm-se assim iguais a si próprios. Estamos a escutar neste momento The Vampire of the Time and Memory. I'll just follow you for a while. Does anyone ever get this right? I feel feel is real. To be vulnerable is needed most of all. If you intend to truly fall apart, you think the worst of all is far behind. The vampire of time we'll acabamos de escutar Smooth Sailing. O concerto de sábado comprovou mais uma vez que os Queen of the Stone Age são sem dúvida uma banda de palco, empregando aos seus espetáculos ao vivo uma energia contagiante e eletrizante. A sua atuação só veio comprovar que são uma banda que já se afirmaram há imenso tempo, reunindo uma grande legião de fãs no nosso país. Foram sem dúvida o grande destaque da edição deste ano do Superbox Super Rock, levando milhares de pessoas ao Meco para os verem atuar. Não deixaram os seus créditos por mãos alheias, dando um concerto de aproximadamente 2 horas, levando o público ao rubro por diversas vezes. A questão que se coloca é até quando um regresso desta banda ao nosso país. Chasing down the moon, the deeper in the water, the more I long for you. Estamos assim a acabar de escutar o último tema de destaque desta segunda meia hora do Cubo. Tem o mesmo nome do álbum, dá pelo nome de Like Clockwork, o mesmo nome que tem o álbum dos Queen of the Stone Age. O Cubo vai voltar na próxima semana no mesmo horário, segunda-feira entre as 22h e a meia-noite aqui na Rádio Ash. E a questão que deixamos no ar, ou o pedido que deixamos no ar, é que os Queen of the Stone Age não demorem novamente 9 anos até visitarem o nosso país, pois houve muita gente que não pôde ir ao Meco e que gostarias de os poder ver numa outra ocasião, quem sabe em 2 concertos, um em Lisboa e outro no Porto. Se estão de férias, o Cubo deseja-vos continuação de boas férias. Para quem continua a trabalhar, o Cubo deseja o resto de uma boa semana. Não se esqueçam, próxima segunda-feira, entre as 22 horas e a meia-noite, aqui estaremos novamente na Rádio AS para mais uma emissão do Cubo. Até lá, boa semana. old heart beating.